começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Rogério Alcântara. Boa noite, João. Boa noite a todos. Boa noite, Marquinho. Boa tarde, barra boa noite. A gente já discutiu isso algumas vezes e parece que é questão de opinião, né? Então, boa noite, sei lá, boa tarde. Sei lá, seja qualquer coisa, são 18h03, pode ser boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite, tanto faz. Depende da hora que a pessoa acorda, correto? É, ou que vai dormir, né? Isso, exatamente. Bom, seu convidado já está na linha. Ah, querido, que bom. Gente, super feliz hoje, a gente vai conversar com uma pessoa que, se existisse assim um dicionário de funções de jornalismo específica para isso, e a pessoa olhasse, né, se fosse procurar a comentarista de boxe ou comentarista de pugilismo, certamente a foto dessa pessoa estaria ali para ilustrar, né? Ele virou tipo sinônimo. Quando em geral os brasileiros pensam nos últimos, sei lá, uns 23 anos, as pessoas pensam em comentário de boxe, pensam nessa pessoa. O jornalista esportivo que a gente vai entrevistar é o Eduardo Ohata, né? Eduardo, o sobrenome O-H-A-T-A. Ele foi repórter da Gazeta Esportiva, editor da coluna Painel FC na Folha de São Paulo, ele é blogueiro no UOL, coautor dos livros Lars Grael, O Líder para Nossos Tempos, um livro que eu adoro, e também Anderson Spider Silva. Ele é consultor da edição nacional de Menina de Ouro, tem créditos em pesquisa e roteiro de edição na série da HBO A Grande Luta, e comenta lutas para a ESPN. Ele cobriu 3 Olimpíadas, 2 Pans, 1 Copa, entre uma multitude de competições internacionais. Então vou falar para aqui de embromar. Deixa eu só fazer uma pergunta para ele. Claro. A Ota, né? O Ota, boa noite. É João Alckmin, tudo bem? Boa noite, João. Tudo jóia? Você que foi da Folha, você deve ser muito jovem, não é da época do Carlos Brickman, nosso diretor de jornalismo, né? Não sou da época, mas encontrei ele algumas vezes lá na Folha, na redação da Folha. E ele já era grande e gordo, miserável, né? Era. Forte. Forte é bondade da sua parte. A famosa gentileza oriental. Ele é gordo mesmo. Agora ele diz que ele não é gordo, que ele é baixo. Se ele tivesse 2,20 metros, ele estaria no peso ideal. Ai, tu é muito sacana, João. Ah, mas ele é grande, ele é alto também. É verdade. Olha, vai, Marco. Mas tudo bem, de qualquer forma, olha, boa noite ou boa tarde, uma honra falar contigo finalmente, tá, Eduardo? Marco, é um grande prazer estar aqui nesse programa que já recebeu o cinear, entre vários nomes famosos aí, o Ivan Cardoso, o cineasta, né? Isso. A musa dos Trapalhões, a Monique Lafon, e o maior de todos para mim, que foi o Daniel Azulay. Então é um prazer, uma honra estar participando do programa. Poxa, querido, pois é, a gente está há 4 anos e meio na batalha aqui nesse programa aqui, e também vale dizer que a rádio ela tem uma pegada nostálgica de pesquisa de canções que fizeram ou não fizeram sucesso em décadas passadas, tá? Então, por sinal, depois do nosso papo aqui, a gente vai, vou fazer aqui uma pesquisa sobre canções obscuras, injustamente obscuras, diríamos assim, dos anos 50, 60, 70, 80, e no bloco dos anos 80 vai ter um link com a nossa entrevista, com um pouquinho a ver com o que a gente vai falar aqui, tá, querido? Então, vamos começar bem pelo início mesmo, por favor, Eduardo. Me fala um pouquinho da infância do Eduardo Ohata. Que tipo de menino era o Eduardo Ohata? Por favor. Olha, um começo muito, muito humilde. Eu cresci num prédio do BNH, né, que é aquele uhum. programa de habitação popular que tinha. Equivalente ao que os americanos chamam de projects. Exato, exatamente. Exatamente. Que hoje seria Coab, né? Isso. E era um lugar, assim, obviamente barra pesada, tal, os moleques sempre estavam brigando entre si. Só uma coisinha, querida. Foi na capital paulista mesmo ou perto? Foi em São Paulo aqui mesmo ou em outra cidade? Aqui no Moinho Velho. Aqui na capital mesmo, em São Paulo. Cresci então lá. Só que eu não era brigão. O meu pai, sim, ele gostaria que eu fosse brigão. E assim, ficou uma situação que chegou uma hora que eu falei, eu preciso provar um ponto. O que que aconteceu? Eu acabei entrando numa academia de boxe, porque era o esporte, na minha visão, o mais brutal de todos, para provar um ponto pro meu pai. Falei, meu, eu não sou brigão, mas eu tenho coragem também. Aí eu entrei. Tá, e não eras, por exemplo, fã de boxe, por exemplo, não? Não. Eu gostava mais de ler, eu não gostava de boxe, não via muito sentido naquele esporte que um sujeito ficava dando soco na cara do outro. Não gostava. Eu não gostava, pra ser sincero mesmo. O que acontece? Eu me matriculei numa academia. Comecei a treinar, convivi com aquela peãozada toda que, assim, a maioria do pessoal que pratica boxe ou esportes de luta são de uma classe mais humilde, assim, né? Pelo menos era, antigamente. E, assim, pela camaradagem que existia lá e também pelo respeito que existia entre os atletas que competiam tanto dentro da academia como fora, eu acabei me apaixonando muito pelo boxe, comecei a pesquisar e estudar muito. Na época era muito caro, mas eu importava um monte de revista dos Estados Unidos, umas 3-4 livros. Assim, e acabei me apaixonando por esse esporte. E eu quis, de fato, enveredar por esse lado do jornalismo, para sempre estar em contato com o mundo das lutas. Que legal, que legal. Em 82, foi em 83, eu vi, né, Rock 3, né, dirigido, coproduzido, estrelado pelo Sylvester Stallone, escrito, e eu me lembro com a empolgação do filme ali, coisa de filme, assim, o que aconteceu na saída, chegando com a minha mãe, depois de ver o filme no carro, eu era pré-adolescente, tinha uma propaganda em cima do no para-brisa de academia, uma academia até não existe mais, Academia Walter Lee aqui em Porto Alegre, e eu me lembro que eu fiz durante uns 8 meses, tenho até 6 pontos na sobrancelha esquerda para provar, assim, porque eu me lembro que eu fiquei meio empolgado, né, o cara via um filme, ficava meio empolgado, e daí eu fui meio babacão, obviamente, com um senhor, para mim era senhor, né, eu tinha uns 3 anos, ele devia ter uns 30 e tantos, e daí fui fazer meio que um sparring e me passei metido a besta, e daí, assim, super de leve, ele deu uma porrada assim que cortou meu supercílio, sabe que é muito banal isso, né, ou nariz quebrado ou supercílio quebrado ou as duas coisas, mas me diz assim, como é que lembras bem do momento que mudaste a tua opinião sobre o boxe? Foi com a convivência mesmo, mas não demorou muito tempo, o pessoal era muito divertido, assim, você não parava de dar risada. E pessoas também que davam conselhos bacanas, assim, que até hoje eu ainda, às vezes, me aconselho. Um grande professor que eu tive foi o Gilberto Douglas Ottoni. Também tive como treinador um cara que foi campeão mundial de kickbox, o Paulo Zorello. Claro, até estrelou um filme até sobre kickboxing. Isso, a Gaiola da Morte, se eu não me engano. Gaiola da Morte, isso, do W. Kopeski. O Servilho de Oliveira, o medalhista olímpico, também foi meu professor. Então, assim, eu estava muito bem amparado, fora o pessoal muito bacana lá da academia. E foi justamente com o Gilberto Douglas Ottoni que me batizou, né? Ele estava invicto com 8 lutas, 8 por nocaute. Ele era peso leve, uns 60 quilos, eu tinha uns 48. E o primeiro sparring que foi com ele já quebrou o meu nariz. Mas assim, a minha camiseta ficou vermelha de sangue. O meu pai estava assistindo. Mas coisinha, essa academia ainda existe ou não? Não, infelizmente não. Ela era aqui na Silva Bueno, depois mudou, mas ela fechou, não tem mais. Era mantida pelo Paulo Zorello, a academia. Ah, tá. A gente também, só fazendo um linkzinho, assim, depois eu até te mando o link específico, tá? A gente entrevistou também o grande Michel Cerdã, há um tempo atrás. Eu trabalhei com ele. Eu fui produtor do programa de Pro Wrestling Telecast no SBT, que ele foi comentarista. Claro. Ah, tá. Pô, desculpa, eu nem sabia, pra tu ver. É tanta coisa na tua carreira, apesar de tu não ter, estares bem longe dos 90 anos de idade, que eu essa parte eu não sabia. Mas, querido, me fala um pouquinho, assim, de como é que foi essa transição de, diríamos assim, primeiro... praticante relutante, né, do boxe para fã, e daí de fã do boxe para entrar profissionalmente como comentarista. Fala um pouquinho desse lado, pode ser? Claro que sim. Eu sempre gostei muito de escrever. E assim, eu tive a certeza que eu queria ser jornalista quando eu conheci, para mim, o maior jornalista que eu já conheci, o Henrique Matteucci. Foi um grande jornalista. E ele, aliás, ele foi meu mestre, meu mentor, me ajudou muito, tinha muita paciência, era muito generoso. E ele, eu fui muito incentivado por ele. E escrevi, inclusive, numa revista, na versão brasileira da Ring, que ele também escrevia. Então, fiquei muito, muito envaidecido com isso. E acabei seguindo pelo jornalismo. E tem uma coisa, ele escreveu um livro que ele, aos 30 anos, ele se inscreveu nos torneios amadores para ver como é que era. E eu, muitos anos depois, eu tinha parado de treinar, eu voltei a treinar e participei de campeonato para tentar ganhar medalha, tentar ganhar uma medalha e presenteá-lo com ela. Infelizmente eu não consegui, mas assim, é esse o nível de admiração que eu tenho por esse jornalista. Que bacana, mas querido, só voltando um pouquinho no tempo, eu sei que escreveste também para jornais menores, assim, jornais da comunidade japonesa. Fala um pouco disso. Isso. Ah, minha primeira oportunidade foi no Jornal Paulista, que é da comunidade japonesa, muito importante. Ele tinha a primeira página escrita em português e o resto tudo em japonês. E foi muito interessante mesmo, porque eu trabalhei um bom tempo aqui na Baixada do Glicério, aqui em São Paulo, que é aquela rua que tem um monte de loja evangélica, e que fica bem no centro da cidade, né? Sim. E assim, lá é que eu realmente aprendi a ser repórter, porque eu fazia reportagem de tudo, inclusive uma coisa que eu gostava muito de fazer na época, e o editor sempre pedia para eu fazer, era coisa de polícia, sempre que envolvia alguma coisa da comunidade japonesa, ele pedia para eu ir, e lá de fato foi o que eu aprendi. E assim, gostei muito, porque foi lá que pela primeira vez eu aprendi a valorizar minha origem nipônica, né? Meus avós eram japoneses. Tu não é filho de japoneses, teus pais já são brasileiros. Sim, eu sou neto. Assim, mas eu não dava bola pra essa minha herança japonesa até então, e depois disso eu comecei a valorizar bem até essa herança, essa característica. Que legal. E lembras assim, num jornal grande, lembras da primeira matéria de esportes que escreveste? Ou pode falar um pouco disso? Cavoca a tua memória aí. Olha, pra Gazeta Esportiva, eu acho que a maior matéria foi uma que se levantava a possibilidade do cartel do Júlio César Chaves ser fake, ter alguma coisa, uma vitória estranha lá. E de fato, depois se confirmou que teve uma luta muito estranha, que ele tinha perdido e depois foi convertida em ele tinha sido desqualificado e depois foi convertida em vitória por nocaute. pela comissão, o manager dele era ligado à comissão atlética lá do México, então teve essa questão. Essa questão, por sinal, tu achas que é algo que, claro, a gente sabe que obviamente diminuiu, mas tu achas que proporcionalmente falando ela é grande ainda? Ou seja, essa chance de hoje em dia existir assim a pilantragem, a picaretagem nisso? Ou não? Nos resultados? Olha, ou até na formação da na disputa das lutas? Até hoje é que tem alguns resultados muito polêmicos, assim, que a gente está vendo uma luta, os jurados dão outra totalmente diferente, e às vezes, várias das vezes, coincidência ou não, o lutador que acaba levando o resultado é aquele que tem as melhores conexões. Sei lá, teve umas duas lutas de atletas do Floyd Mayweather Jr., o super campeão até um tempo atrás, que eu vi a derrota deles e os jurados deram a vitória pros pupilos do Mayweather. Não sei, assim, eu não sei se, eu não diria picaretagem, mas eu acho que alguns jurados são altamente influenciados por essa questão. Tá. Sim. E fala pra mim, assim, de qual foi a primeira luta que fostes até o local assistir para, especificamente, para cobrir, para fazer uma matéria? Para estar fazendo uma matéria, eu acho que foi uma luta para um jornal que era distribuído em academias, uma luta em um ginásio que tinha pouquíssima gente, inclusive, de um cara que na época era famoso, até a Bandeirantes passava as lutas dele, algumas lutas dele, que era um cara chamado Edmilson Rambo Tonácio. Se eu não me engano, essa foi a primeira luta que eu fui pessoalmente cobrir mesmo. Correto. Assim, e me fala da tua primeira cobertura de luta, no caso, internacional. A minha primeira cobertura de luta internacional, é engraçado até, foi uma luta do Tyson contra o François Botton, sul-africano. Uhum. E o que aconteceu foi que eu fiquei desesperado, porque eu não tinha muita certeza que o meu editor que o pessoal ia aprovar a viagem, era muita burocracia, e eu não tinha dado. Onde é que foi mesmo essa viagem? Onde é que foi mesmo essa luta? Essa luta foi em Las Vegas. Foi em Las Vegas mesmo, tá. Isso. E eu não tinha passaporte. Uau! E aí eu tive que dar um mega. Tive que fazer plantão lá na Polícia Federal e apelar de tudo quanto foi jeito pra pedir pros caras emitirem o mais rápido possível o meu passaporte pela primeira vez. Aí emitiu, consegui o visto também a jato, viajei e cheguei assim. Se eu não me engano, foi em cima da hora, assim, foi um dia antes da luta, acho que foi um dia, eu já tive que mal descer do avião e já pegar algumas, falar com o pessoal lá muito rápido e já mandar matéria a jato. Foi um negócio meio assim, e eu tava preocupado, porque eu falei, pô, a viagem já foi aprovada, se o visto, aí já tava na coisa do visto, se o passaporte com visto não chegar, eu tô ferrado. E chegou assim, incrivelmente chegou no dia da viagem. Foi Uau. Pouco assim que eu não me queimei. Sim, sim. E como é que tu fizestes pra passar, já que também eras, né, virastes fã antes de virar profissional, digamos assim, da área, como é que tu fazes pra tentar manter uma objetividade? Porque, obviamente, muitas das lutas, no fundo, tu tá torcendo pra alguém. Como é que tu fazes para manter uma objetividade e não ficar assim um lance parcial? Olha, Marco, nesse ponto eu nunca tive muito problema. Eu sempre, tanto que eu não torço assim por ninguém, ou ainda mais quando eu estava na Folha, eu não torcia por ninguém. O manual dita isso. A gente sabe que o manual proíbe até os repórteres que estão cobrindo Copa do Mundo de torcer pela seleção brasileira. Sim. Ou pelo menos proibia, não sei se mudou de lá pra cá. Eu tô te perguntando porque o fato de ter um manual que tem, né, que apresenta esse regulamento, sabes que que, né, muitas vezes não é obedecido, por isso que eu estou te perguntando. Marco, eu vou te falar o seguinte, eu tenho um amigo meu muito querido, é amigo meu até hoje. Ok. E na época eu escrevi uma matéria que prejudicava ele, ele me ligou chorando no dia seguinte, no dia que saiu a matéria, falando que achava que tinha um amigo, mas, pô, como é que eu podia ter escrito aquela matéria e tal, de uma irregularidade que acabava prejudicando a academia dele. Assim, eu sempre fui muito, muito objetivo nesse ponto de ser imparcial, mesmo. Pra não dizer que eu nunca torci, eu acho que umas duas vezes eu realmente fui no lugar pra torcer mesmo. Mas não era nenhuma luta muito importante, assim, então eram lutas amadoras de gente que não era tão conhecida, então assim, acho que não tem problema quanto a isso, eu consigo manter muito essa disciplina. Entendi. E só assim, voltando, eu acho que eu posso deduzir, me diz se eu estou deduzindo certo que não chegastes a trabalhar comentando lutas na época do Adilson Rodrigues, Maguila. Não, né? Não. Não, ali não, tá. Infelizmente não. Gostaria muito, sou um grande fã do Maguila, fui na luta dele contra o Quebra-Ossos, por exemplo. Ah, é? Ah, é o Bone Crusher? Ah, tá. Isso. Só que eu tava como fã, tava lá no na arquibancada mesmo, assistindo. E eu era adolescente ainda, né, e tive o prazer, assim, tive a honra de cobrir uma luta dele, a última luta dele eu cobri em loco, a que ele perdeu que ele perdeu, assim, a última vez que ele lutou, né. Tá, e me fala um pouquinho, querido, sobre, no caso, obviamente é muito antes da tua época, mas qual é a importância, de repente chovendo molhado, mas me fala, na tua opinião, a importância do Éder Joffre na internacionalização do esporte, do pugilismo brasileiro. Éder Joffre. Isso. Éder Joffre é o boxe brasileiro. O que acontecia? Quando eu ligava para o exterior para entrevistar algumas pessoas, especialmente o pessoal que já tinha anos no mundo do boxe, né? Na época que o Popó era campeão, eu ligava, me identificava como sendo do Brasil e várias vezes as pessoas falavam: "Ah, Éder Joffre." Ou seja, anos depois que ele pendurou as luvas, ele ainda é conhecido. Eu te digo o seguinte, se ele fosse americano, com certeza todo mundo ia colocar ele naquela lista dos 10 melhores lutadores de todos os tempos, independente da categoria de peso. Do peso. Ah, tá, porque eu me lembro há uns 20 anos o Mike Tyson, até numa entrevista falando Éder Joffre, e se eu não me engano, não era para repórter brasileiro. Perguntaram das influências, quem ele gostava de assistir, né, quem ele admirava, e ele citando. Então, não, muito legal isso. E, querido, assim, passando um pouquinho agora para o teu trabalho escrevendo livros, tá? Fala um pouquinho da pesquisa que fizeste para fazer o livro, eu até comentei no início que eu gosto bastante, que é o Lars Grael, um líder para nossos tempos. Fala um pouquinho do trabalho, da escolha de fazer esse livro, desse tema, né, o Lars Grael. Eu tive a honra do próprio Lars Grael ter me escolhido como biógrafo dele, porque eu segui muito a carreira, especialmente depois do acidente, do Lars Grael como gestor, e conversei muito durante os anos com ele, vi um lado dele, assim, que é um cara assim, hoje os políticos aqui no Brasil estão muito desacreditados, né? E sim, o Lars, por exemplo, quando ele começou a entrar no mundo da política, mas depois saiu porque viu que ficou um pouco decepcionado com o que acontecia lá, ele seria um cara que eu votaria assim, com os olhos fechados. Por exemplo, o que acontece é, logo que ele virou secretário nacional de esporte depois do acidente, né? Eu fui até um pouco grosseiro com ele, achando que ele estava aceitando um negócio só por conta do acidente, que o pessoal estava com pena dele, mas ele provou que ele foi uma... Ele, para mim, é o maior gestor de esporte da história do Brasil. E assim, e é um cara honesto. Ele teve uma vez que num feriado lá em Brasília, ele saiu de casa, eu ouvi que ele estava brincando com o filho, foi na Secretaria Nacional de Esportes colher material contra ele, assim, que obviamente ia ser usado contra ele. Não tinha como aquele material em especial ter sido usado, fosse usado para outra coisa. É, assim, não por dolo, mas talvez que ele não tivesse conseguido fazer uma coisa que era esperado. E aí eu publiquei, assim, e falei, pô, o cara foi lá, se esforçou, não escondeu e ainda passou pra mim informação, contra ele mesmo. É, e aí, alguns meses depois, ele resolveu a situação, ele me contou, eu cheguei pro meu chefe e falei, ó, o cara resolveu, eu vou mandar uma matéria aí, porque a matéria do problema foi uma página, né? Aí, aí tem aquela história, que notícia boa não chama tanta atenção, né? Uhum. E não queriam me dar espaço, e daquela vez eu fui muito firme, assim, na minha cabeça eu ia, talvez eu saísse do jornal se não publicassem, e no final acabaram dando um espaço mínimo, mas pelo menos registrou-se que o problema que estava acontecendo foi resolvido, e não era nada assim de desvio de alguma coisa tal, era um problema de organização mesmo, e o Lars conseguiu, assim, e eu tenho uma grande admiração por ele mesmo. Depois eu acabei, fiquei com ele um bom tempo conversando com ele, com a mulher dele, com outras pessoas que o conheciam, descobri várias coisas, assim, que na época o que saía no jornal nem sempre estava correto. Por exemplo, ai, recuperação do Lars está maravilhosa, e ele me revelou, ele falou, olha, quando aquilo saía no jornal, na verdade eu estava... tão revoltado que eu estava batendo a cabeça na parede no hospital. E aí eu pude realmente, na biografia, contar o que realmente havia acontecido. No Brasil não é uma tradição, né? Mas assim, no exterior, principalmente no Reino Unido e nos Estados Unidos, livros assim, sobre atletas, né? Quase num formato de livro de autoajuda, né, para a pessoa ver e se espelhar na autossuperação da pessoa, né, isso já existe há um tempão lá, é uma tradição, diríamos assim, nos Estados Unidos e no Reino Unido. O teu livro não tem essa pegada, assim, né, ele não apela para o pieguismo, né, então, assim, e daí, depois escreveste, em coautoria também, o livro sobre o Anderson Silva. Me fala um pouquinho o que te atraiu no, né, em dedicar um tempão da tua vida fazendo o livro do Anderson, e as semelhanças, se é que existem, entre os dois livros, por favor. Olha, vai te surpreender um pouco. Eu fui convidado para escrever o livro do Anderson, mas eu não era um fã do Anderson. Na verdade, eu não gostava muito do Anderson. Uhum. Apesar de seguir muito, eu sou daquela época que a gente alugava VHS para assistir. Sim. O Ultimate Fighting. Sim, eu cobri a primeira edição, uhum, do UFC, que aconteceu aqui em São Paulo em 98, né? Mas eu me lembro de um UFC que aconteceu aí, que o UFC teve um que aconteceu aí, que acho até que foi no Maxud, não foi? Não, esse acho que era o evento do Battarelli. Ah, desculpa, confundi as coisas. Perdão. E o do UFC aconteceu no ginásio da Portuguesa. Ok. No caso do Anderson, foi bom que eu não fosse fã dele, porque o que acontece? Muita gente chega e fica, isso aí, você tá certo, campeão, isso aí mesmo, tal, e não questionam nada dele. E eu tive a chance de chegar já questionando várias atitudes do Anderson, que ninguém questionava. E aí, pela primeira vez, ele pôde justificar algumas coisas, algumas atitudes que ele teve, e a gente conseguiu entender porquê daquilo. Coisa assim, que a mídia às vezes atacava o Anderson, mas também de perto ninguém perguntava pra ele. Assim, cita uma, por exemplo, pra quem não leu ainda o livro e ficar salivando. Ah, por exemplo, quando ele enfrentou o Vitor Belfort, a mídia, uhum, falando, olha só como é arrogante o Anderson, que coisa. E aí o Anderson falou, olha, eu tenho uma história com o Vitor Belfort. Ele, anteriormente a gente teve alguns problemas, o cara me chamou para treinar, não me remunerou e ainda me deixou num lugar caindo aos pedaços. Além do que, ele tinha sido acolhido pela nossa equipe e aí, de repente, ele estava fazendo campanha para enfrentar um campeão que era da nossa equipe. Ele não estava sabendo jogar em equipe. Por isso é que eu fiz isso. E explicou. Só que, assim, foi tenso, porque no primeiro dia terminou assim, ele falando, olha, o Rata... Se for assim, é melhor a gente nem escrever mais o livro, porque muita coisa eu questionei. Depois ele entendeu o meu lado. Ele viu que eu estava pressionando muito ele para ele falar, dar o lado dele, uma coisa que ninguém tinha feito até então. Entendi. Assim, sobre... estás com planos de escrever algum outro livro sobre algum esportista que tenha sido importante na nossa história, alguma coisa assim? Como é que é? Me fala um pouquinho disso, porque esses dois livros foram muito bem recebidos. Sim, no momento, assim, eu sempre estou aberto a escrever livros de atletas, mas, assim, a gente sabe que aqui no Brasil também os livros não... O brasileiro não tem tanto o hábito de leitura, né? Sim. E mesmo que o livro fique entre os 10 mais lidos da lista da Veja, por exemplo, o livro do Anderson flertou nesse grupo, né? Uhum. Não... Assim, a recompensa financeira, por exemplo, é boa, foi boa no caso do Anderson, mas eu não sei se em outros seria. Por exemplo, tem vários amigos meus que escreveram livros e eu sei que eles pagaram para escrever. Claro, pagaram, claro, assim, tipo, claro. 20, 30 mil claro. Reais e a venda acabou não compensando. Então, assim, eu tenho que pesar muito. Quase que eu escrevi a autobiografia de um outro atleta, eu queria muito, um atleta do boxe. Aliás, dois, na verdade. A condição financeira era muito boa, o atleta já estava comprometido com outra pessoa e não deu. E outro, mesmo não sendo financeiramente tão interessante, eu me propus a escrever, só que a pessoa, assim, não ia me pagar muito e queria que eu escrevesse com qualidade e num período de tempo muito rápido. Aí eu falei, aí não dá, né? Muito curto. Claro. Alô? Oi, não tô aqui. Tá, desculpa, a tua voz sumiu um pouquinho. Fala um pouquinho mais alto, querido. Eu ouvi até muito rápido, muito curto o tempo. O prazo. Não, mas tinha sido isso. Eu falei, aí não dá, né? Tipo, porque ele tá querendo as três pernas. Ele quer um negócio barato, com qualidade e a jato. Não, tudo bem. E querido, fala um pouquinho de um episódio que tu citou rapidamente, mas que era engraçado, tu citou pra mim em off, sobre tu e o Acelino Popó Freitas. Ah, o Popó é um cara que eu gosto muito, admiro esse atleta, porque, assim, ele é que nem o Guga, né? Ele surgiu meio que... É um daqueles talentos que não tem como você parar o cara. Mas durante uma época... E acabou sendo tetracampeão mundial, vale dizer, né? Sim. E assim, num país que não tem tanta tradição no boxe, né? Isso aí espero que esteja mudando agora. Tem gente fazendo um trabalho bem bacana. Uhum. Só que aconteceu o seguinte, o Popó, durante um tempo, um pessoal que era de parte da equipe dele, ficava falando que eu falava que ele era isso, que ele era aquilo e tal... E, na verdade, eu estava denunciando algumas coisas que o Popó até colocou num processo que ele moveu contra a antiga equipe dele. Por exemplo, cheque com endosso falso e uma série de outras informações que eu conseguia em primeira mão e publicava. Ok. Então, ele acabou ficando assim, com uma certa... Uma época ele ficou com uma má imagem minha, né? E teve um dia que a gente acabou fazendo sparring. Eu nem... queria tanto, assim, mas ele chegou e falou, eu falei, ah, cara, tô aqui de calça, sapato, não dá. Aí ele chegou já com o calção, com tudo, assim, preparado. Aí eu falei, eu olhei assim e falei, pô, agora vai ficar chato se eu não fizer, né? Colocou numa balança, tipo assim, é melhor passar vergonha ou morrer, tipo assim, né, dentro do Umas. Sim, aí eu virei, coloquei a roupa e tal, quando eu cheguei no meio, no centro do ringue pra cumprimentar ele, eu vi que ele deu uma risadinha, eu falei, tô ferrado. Aí eu voltei assim, mas a guarda ultra fechada, ele até falou, ai, ô Rata, não precisa se preocupar tanto assim, fica mais tranquilo, pode ficar mais solto. Eu falei, não, obrigado, tô bem assim do jeito que eu tô. Ele me deu um soco que ele me aplicou um knockdown, eu fiquei puto da vida. Levantei e consegui acertar um direto na cara dele. E aí ele me deu um outro soco que eu também caí de novo. Aí depois eu fiquei clinchando, fazendo o possível, né? E sim, aguentei. Sim. No finalzinho do assalto, ele me deu um outro que eu caí, inclusive trincou uma costela minha. Só uma coisinha, essa não foi a primeira vez de um acidente em sparring, né? Acho que tu tinha me contado alguma coisa bem no início, quando tu entrou na academia, tu já tinha tido a costela quebrada ou não, ou trincada? Não, costela trincada foi depois, que eu fui fazer uma aula de jiu-jitsu e acabou trincando de novo. Ah, tá, entendi. Eu até comentei contigo, porque pena que não foi numa situação bacana de contar, assim, mas eu atravessando a rua numa faixa de pedestre aqui no bairro Azenha há uns poucos meses, aí eu caí e trinquei também uma das minhas costelas do lado direito, tipo assim, atrás do peito. Mas, querido, me conta, assim, como é que tu vês com o avanço do MMA... né? O boxe, claro que o boxe, né, tem os caras tops em MMA, em Mixed Martial Arts, obviamente eles também, os caras que têm um pouquinho de visão, eles contratam treinadores de boxe, tem treinador de boxe brasileiro até no exterior ajudando, fazendo parte de equipe de MMA para treinamento. Mas o esporte em si, o boxe, tu achas que ele está perdendo muito espaço para o MMA ou não? No Brasil, sim. No Brasil, o MMA está bem à frente. Agora, nos Estados Unidos, Europa, não. Tem muito evento ainda. A diferença de bolsas é grande, assim. Agora, só para esclarecer uma coisa. Muita gente acha que, quando eu digo, pô, olha só a bolsa do Manny Pacquiao, olha só as maiores bolsas aí do UFC. Não dá para comparar. Assim, eu não estou desfazendo do MMA. Assim, eu só estou sendo jornalista, porque cheerleader eu não sou. Agora, eu gosto do MMA, eu assistia em VHS, eu entrevistei o Rory, eu gosto de MMA, acompanho, então assim, não tenho nada contra, eu tô só fazendo um trabalho jornalístico. E o que eu acho? Tem espaço pros dois, tanto pro boxe quanto pro MMA. E digo o seguinte, nessa parte de promoção, de organização, o MMA... dá algumas lições pro boxe. Eles estão fazendo de um jeito interessante, geralmente colocando os melhores lutadores para se enfrentar. Coisa que no boxe muitas vezes não acontece por conta de empresas promotoras que são brigadas uma com a outra. Então, assim, acho que o boxe ainda tem muito espaço, especialmente nos Estados Unidos e Europa, Oriente, mas poderia aprender algumas coisas também com o MMA, na minha opinião. Perfeito, perfeito. Então, Eduardo, eu quero agradecer o teu tempo aí, se quiser dar algum endereço para o pessoal te acompanhar em redes sociais, ou site, ou blog, fica à vontade aí, por favor. Eu tenho, assim, quem quiser, eu tenho comentado lutas lá na ESPN, e, inclusive, essa sexta-feira vou comentar uma programação de boxe, um card de boxe, e essa é a forma de me acompanhar. Eu também tenho produzido matérias pro UOL, mas nada fixo. Então, assim, são essas as formas de me acompanhar. Eu tenho um grupo no Facebook, o blog do Rata, você pode ficar a par das novidades do que eu estou fazendo. Tenho também o Twitter, Eduardo Rata, e tenho o Instagram também. Então, assim, é bem fácil de saber o que eu ando fazendo, espero ter novidades para breve. Perfeito. Gente, só repetindo aqui, o Rata, né? O-H-A-T-A. Então tá, Eduardo, agradeço de coração o teu tempo, adorei o papo, muito obrigado mesmo, tá bom? Eu que agradeço a você, Marco Freitas, agradeço também aos demais amigos da rádio, inclusive o João Alckmin, que me colocou numa saia justa no comecinho, né? Olha, você fica tranquilo que o Brickman e eu somos amigos há 50 anos e eu o coloquei como diretor de jornalismo logo que eu coloquei a rádio no ar. Mas que ele é gordo, ele é gordo. Se alguém tiver em saia justa, vai ser o próprio Alckmin, tá? Que o pessoal ouviu aí bem, tu ficaste meio sem jeito. Quem começou com o papo foi o João, tá? Só pra te deixar claro, Eduardo. Deixa comigo, porque Sim. eu vou falar pro Brickman que você o defendeu. Pode ficar tranquilo, na quinta-feira eu tô dizendo que você o defendeu porque você deve ser míope, porque ele é gordo. Que sacanagem. Então tá, querido, olha, mais uma vez, muito obrigado. Todo tá, mundo aí da rádio, da Showtime Rádio, então. Obrigado, querido. Obrigado, querido, um abraço, tchau. Abraço, tchau, tchau. Ô, Marco Antônio, vamos estabelecer aqui, por convenção, o período é entre as 18, as 12 às 18, das 12 às 17h59 é tarde. E das 18 às 24 horas é noite. Deixa eu dar um motivo. O motivo é o seguinte: ninguém pode entrar na casa dos outros durante a noite, mesmo com mandado judicial. E começa às 18h00. Exatamente às 18h00, a partir desse momento, ninguém pode entrar na sua casa, nem com mandado judicial. Então tá, perfeito. Estamos combinados, então. Querido, vamos adentrar então a nossa pesquisa musical, começando pelos anos 50, vamos lá? Vamos lá, nos anos 50, eu quero ver o nome das músicas aqui. Essa aqui eu não preciso muito, não. Começando na década de 50, uma canção de 57, tem um pouco a ver com a minha vida, por favor. Ô, Marco Antônio, não seja isso. Assim. Vamos lá, Rogério. I need a kind of job that you dream about. To get real tired, you can set it out, but most of all, Marco Antônio precisa de uma garota. é, essa canção maravilhosa e não fez sucesso, canção de 57, o João já traduziu, né? Ele só pediria pra eu traduzir se a letra fosse alguma coisa tipo assim, né? Vamos dizer que a letra, por exemplo, sei lá, tivesse uma canção tipo John, I need you, né? João, eu preciso de ti. Ele diria, eu não tô, eu reconheço. Marco, eu esqueci agora, meu inglês tá fraquinho, né? Então, essa, ele se dá o trabalho, ele próprio já traduz, né? Pra sacanear, é claro, né? E é meu amigo, e olha a risada. Então, olha só. Exatamente. Esse clima Vincent Price no, na canção Thriller. Tá. Então, gente, assim, ó, a gente tá nos anos 50, o nome desse cantor sensacional, Big Joe Turner. Um sucessão dele foi a clássica Shake, Rattle and Roll, que ficou conhecida, né, com o Bill Haley and the Comets, mas a canção é dele, uma canção de 54. Ele teve outros sucessos também, vários, por sinal, mas essa que a gente tocou na íntegra aí, I Need a Girl, Eu Preciso de uma Moça, uma Garota, é uma canção de 57 que não fez sucesso. O nome dele, de batismo, Joseph Vernon Turner Jr., ele nasceu em Kansas City em 1918 e morreu em 85 na Califórnia, em Inglewood. Ô Marco, ele... por que você só escolhe o cara dessas cidadezinhas infernais, hein? Olha, falando sério, show, tem duas coisas que tu notas quando a gente fala aqui, faz pesquisa, que é quase certo, né? É. Ou é cidadezinha, micro, e a carreira, obviamente, começa cantando em igreja. Exatamente. Né? Falando sério, um troço... Verdade, é impressionante. Eu te juro que eu não coloco assim, pessoas que nasceram em cidade, né, small town e começaram cantando gospel. Mas é inacreditável, cai direto nisso. É, olha só, querido, o pai dele morreu num acidente de trem, quando o Turner tinha só 4 anos de idade. Ele começou cantando em, obviamente, igreja, e também ele revezava entre igreja e esquinas, que ele cantarolava ali para receber uns trocos. Ele saiu parou de estudar com 14 anos e foi trabalhar em inferninhos de Kansas City, primeiro como cozinheiro e depois como um misto de bartender, ou seja, barman com cantor. Ele era conhecido até como the Singing Bartender of Kansas. Ele tocou também com Benny Goodman na década de 30 em New York City, né, na cidade de Nova York. Foi um dos pioneiros a mesclar jazz com blues e, de certa forma, ao também colocar muita coisa daquele gênero swing, ele ajudou na construção, dá pra dizer, na criação do rock and roll. Tanto que a canção Shake, Rattle and Roll, que quer dizer literalmente, né, sacode, chacoalha e rola, o roll não, como é que eu vou dizer, não estava difundida ainda a expressão rock and roll. Né? Então dá pra dizer assim que ele viu o futuro. Que eu posso dizer mais? Em 54 ele criou Shake, Rattle and Roll, que apesar de ter estourado no mainstream mais tarde com Bill Haley, né, que era branco, vale dizer assim que também para ficar mais mainstream, mais aceito pelas massas, eles amenizaram a letra. A letra original, a gente vai ver um trechinho aí do Big Joe Turner cantando, ela era, pegava mais pesado, falava, olha só a lambuzeira que a gente fez, e vamos continuar sacudindo, chacoalhando. Quer dizer, ela tinha uma pegada mais barra pesada, assim, mais explícita, digamos assim. O Elvis era grande fã e o Paul McCartney continua sendo. Ele também fez sucesso, grande sucesso no Reino Unido, principalmente na Inglaterra e Irlanda, e também na Itália. Ele pode ser ouvido em filmes como The Buddy Holly Story, né, a história de Buddy Holly, aquele filme que até o Gary Busey foi indicado para o Oscar de melhor ator, interpretando e cantando de verdade na trilha sonora no papel do Buddy Holly, que foi um dos pioneiros do rock and roll. Uncle Buck, no Brasil, era Quem Vê Cara Não Vê Coração, um filme, na minha opinião, mediano, mas estrelado pelo maravilhoso, que Deus o tenha, John Candy. Robô em Curto Circuito 2, né, e no desenho animado Fuga das Galinhas, a Fuga das Galinhas. Então, João, vou te pedir, vou tocar um trechinho do original do Shake, Rattle and Roll, por favor. Shining through. Marco Antônio. Pois é, Shake, Rattle and Roll. A gente ouviu um trecho dessa canção muito mais conhecida na voz do Bill Haley and the Comets. And his comments. Então, gente, vamos, por favor, adentrar nos anos 60. Outra canção com uma letra que me deixa melancólica, sobre uma menina que perdeu na chuva. A enxurrada levou. Às vezes o cara às vezes o cara tem que culpar a chuva, a tempestade, né, pro seu azar, correto? Você precisa entender que ela pode ter sido levada por uma enxurrada. Agora, deixa eu te dar uma informação. Cultura do inútil. Você sabe por que alguns discos de vinil, o buraco no meio é pequeno e outros são maiores? Não leva mal. Isso eu sei porque, quer dizer, eu cheguei até, a minha mãe que chegou a comprar uns 30 anos para mim, uns compactos, né, quando ela foi para a Europa, e eu me lembro que o buraco era maior, a pessoa tinha até que colocar uma parte plástico, mas para que você sabe, a mas você razão, sabe, por, na razão, eu também não sabia descobrir. Por quê? Porque aquilo era usado em junk box. Ah, nas grandes jukebox, claro, Wurlitzer e tudo mais. Exatamente, eu também... A estrutura aquela automática, né, exatamente. Que a pessoa comprava moeda... Perfeito. Essa é a cultura do inútil. Valeu. Eu não acho inútil não, viu? Eu não acho inútil não. Mas vamos lá então, anos 60, João, por favor. Vamos, mas ninguém mais sabe nem o que é disco de vinil, Marco Antônio. Para. Pois é. Vamos lá. Last night I walked gosto desse grupo e gosto do autor dessa música. Ah, puxa, João, eu queria te surpreender, mas de qualquer forma, tá, o João já anunciou aqui, sabe, mas de qualquer forma, pro pessoal que não tá reconhecendo aí, o grupo é do Walker Brothers, mas esta canção, Girl I Lost in the Rain, garota que eu perdi na chuva, e né, não foi em tsunami nem nada, que é uma canção de 65, foi escrita pelo grande David Gates, né, líder do grupo Brad, que por sinal, vou chutar aqui, eu acho que a Rádio Showtime deve ser a rádio que nos últimos 5 anos mais tocou Brad. Verdade. Né? Grupo maravilhoso. Pois é, esse grupo aí do Walker Brothers é um grupo vocal americano, surgiu em 64, 64, durou até 68, depois eles voltaram em 75 até 76. Na minha opinião, lembra um pouco o grupo The Zombies, com umas pegadinhas de vez em quando de Roy Orbison. Os integrantes, Scott Walker, Gary Walker e John Walker. E o pessoal, ah, viu só, irmãos. Não, esses eram os nomes artísticos, eles não eram irmãos. Era Scott Engel, Gary Leeds e John Mouse. Eles da grande Los Angeles, e se decidiu ali uma jogada de marketing, vamos vendê-los como irmãos. Esse grupo teve muito mais sucesso na Inglaterra do que nos Estados Unidos, né? Eu acho assim, um clima pesado, assim, super melancólico, de várias canções deles, muito interessante. Esse grupo pode ser ouvido na sessão de filmes como uma comédia de praia chamada Farra Musical, em inglês era Beach Ball, que apesar do pessoal da época estar pensando, já que o pessoal que acompanha o programa, ah, Frank Avalon, Annette Funicello, não era, era imitação dos filmes de praia do Frank Avalon e da Annette Funicello, era até estrelado pelo futuro coprodutor daquele filme escrito pelo Quentin Tarantino, Amor Queima Roupa, pois é, o futuro coprodutor daquele filme, Amor Queima Roupa, o Don Edmonds, estrelou esse filme, também com Ed Burns, que foi também um cara que foi um sex symbol ali no começo da década de 60. Esse grupo, né, Walker Brothers, pode ser ouvido também num filme chamado Deadlier Than the Mail, no Brasil era Bonecas que Matam, é com a Elk Summer e a Silva Kochner, na série Walking Dead, e num filme que eu acho até bem chato, recente, até baseado em Saramago, é O Homem Duplicado, com Jake Gyllenhaal. Então, João, por favor, vamos tocar uns hits deles. Eu quero dizer para você que um deles meu pai conhecia muito, viu? Como é que é? Não entendi, desculpa, querido. Um dos Walkers meu pai conhecia muito, o Johnny Walker. Pessoalmente? É, o Johnny Walker Black, ele tomava todo dia. Ah, o Johnny Walker Black, tá. Esse não chegou a gravar, ele só ficava na volta dele, né? Exato, só ficava ao lado do meu pai. Tá? Servindo de inspiração, perfeito. Vamos lá, gente. Olha, a junção das vozes deles é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa, também acho. Essa canção também teve outras versões, mas eu adoro, eu acho que a minha favorita é a versão deles, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, ou seja, o sol não vai mais brilhar. É uma canção de meia. João, queria só aproveitar também, na semana passada até, a gente normalmente traduz as canções, e daí eu toquei uma em espanhol, né, da cantora Janete, que era Oye Mamá, Oye Papá, e um amigo chamado Vitor Prochaska, ele é de Barueri. Ele só lembrou, ah, Marco, aquela ali tu não traduziu o nome da canção, então tá, apesar de soar, né, o nome da canção era Oye Mamá, Oye Papá, mas pode até soar pra gente aqui, né, falando português, que oi é tipo um oi, mas não é, ouça, né? Então, ouça mamãe, ouça papai. Era o nome da tradução da canção, do nome da canção, Oiê Mamã, Oiê Papá, da Janete, que a gente tocou no bloco dos anos 70, na semana passada. Então, peço desculpas por não ter até traduzido ali. Mas, João, esse grupo aí, como tu mesmo falaste, assim, fantástico. Uma pegada épica, né? É verdade. Um lance assim, né? Um lance assim de... Verdade. Né? Um peso assim nas canções, eles tinham esse lance extremamente melancólico, forte, assim, e é uma pena que o grupo está praticamente esquecido hoje em dia. Mas, João, vamos adentrar então os anos 70? Vamos, tem coisa boa aí. E infelizmente eu tô tentando, eu tô tentando traduzir, mas olha, desculpe, mas não consigo. Né, vai ficar para você. Isso. Vai ficar pra você. Se não leva mal, vamos tocar primeiro, que depois é lógico. Eu arrastei em mim mesmo. Falling by my window, I have so very much to share. Marco Antônio, antes da... Maravilha de canção, fala, João. Eu quero informar você que o nosso querido Chiquinho Oliveira, que era do Sexteto do Jô, está Sim. nos ouvindo, mandou um grande abraço, vai estar conosco abraço, depois do Poxa. Dia 17. Esse cara é fantástico, um ser humano excepcional, um músico de primeira qualidade. Vou te contar, aprendemos muito com ele na segunda-feira retrasada aqui, o Renzo, o Davi, Sim, me falaste, pois é. E nós aprendemos muito com ele aqui. Ele tá todas as segundas, uma segunda sim, uma segunda não, como é que é? Não, depois do dia 17, que ele está fazendo o lançamento agora de um novo CD da banda dele, a banda dele está lançando esse CD, ele vai ter mais tempo e vai estar às segundas-feiras conosco. Então, olha, é um cara fantástico, fantástico. Que legal que ele tá ouvindo e tá mandando um abraço, hein? Um abraço, Chiquinho, tá? Falando sério, um grande abraço, querido. Obrigado. Quero só falar, João, antes de eu me enfunerar, obviamente, aqui, tem que traduzir a... Por favor. Essa canção foi maravilhosa, canção raríssima, né? E um prazer tocá-la. Não é um grande prazer ter que traduzir o título, porque, obviamente... Por favor. Mas só um segundo, João. Só queria falar que o trabalho com a gente na rádio, o Luiz Paulo Calisto, queria agradecer, Luiz, aí o Luiz até lembrou que tem uma versão também da canção The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, pelo grande Deus o Tenha, Clarence Clemons. O pessoal deve se lembrar, negrão alto, super boa pinta, fortaço, que tocava saxofone, era conhecido por tocar saxofone com o Bruce Springsteen na E Street Band. Eu não me lembro exatamente o ano que ele faleceu, mas eu acho que ele faleceu lá por 2011, 2012. Mas o Luiz até falou, olha, tem essa canção também tem versão dele. Eu já tinha ouvido, mas não lembrava, e né, só a pegada de saxofone do Clarence, né, matava a pau. Mas como eu citei, a canção, quando a gente tocou a versão aí do Walker Brothers, teve várias versões. E legal, Luiz, valeu por lembrar aí que o grande Clarence Clemons também fez uma versão. Agora, para a parte que é né, legal, mas não é legal. Vamos lá. Que é né, essa canção maravilhosa que a gente ouviu aí. A gente está na década de 70, já podem notar que eu estou embromando. Pois é, mas a canção, a gente ouviu uma canção de 77, com uma pegada meio disco, o nome da cantora Betty Wright, ou Betty, né, B-E-T de Thiago, outro T de Thiago, Y, Betty Wright, W-R-I-G-H-T, tipo os Wright Brothers. A canção de 77, o nome da canção em inglês, If You Abuse My Love, You Will Lose My Love. Agora a tradução, tem gente salivando no fundo, tem gente ali no suspense. Isso, que quer dizer basicamente... Eu tô falando sério, cara, eu tô nervoso, tô com as bochechas ardidas. As bochechas de cima. Isso. Se você abusar do meu amor, você vai perder. Isso mesmo. Isso. Olá, Renzo Mora. E o Rogério, obviamente, daí vem com carnaval, com flauta e tudo mais, porque a sacanagem tem que ser completa. É lógico. Exatamente, pois é. A gente vai ver daqui a pouco um trecho de uma canção dela que fez sucesso. Ela teve, né, carreira nos anos 60, 70 e 80. E ela voltou a fazer sucesso na virada de 87 para 88, uma canção chamada No Pain, No Gain, né? Que é aquela expressão em inglês que, traduzindo de uma forma assim bem entendível, seria tipo assim, sem sofrimento, sem suor, né? Não existe vitória, não existe ganho. Falar da Betty Wright, cantora de soul e rhythm and blues, de alta qualidade, também navegou pela disco music, o nome dela de batismo, Bessie, B de Brasil, E, S de Samantha, outro S de Samantha, I de Ivan, E de Eduardo, Bessie Regina Norris. Ela nasceu em dezembro de 53. Aos 2 anos ela fazia já parte de um coro infantil gospel com os irmãos dela. O nome do grupo desse coro infantil era Echoes of Joy, ou seja, Ecos de Alegria. Ela teve um hit setentista, um dos maiores hits dela. Outra vez que a gente tocou canções obscuras dela, a gente tocou um pouquinho dessa canção que fez grande sucesso, que é Cleaning Woman, que basicamente ela faz um jogo de palavras dizendo que é para se ter cuidado com a mulher da limpeza, porque ela vai ali, quando ela for limpar a sujeira, vai levar o marido da outra. Ela também teve outra canção nos anos 70, que era falando Babysitter, que era a mesma pegada, né? Tipo assim, cuidado com a babá, que ela vai roubar o marido. Essa canção, para vocês verem, Cleaning Woman, né? Uma canção super risqué, né? Super assim, explícita, né? Super, pelo menos assim, com duplo sentido, ela gravou com 17 anos em 1971, quando ela ainda estava no segundo grau. A de 77, aí que a gente ouviu, If You Abuse My Love, You Lose My Love, se você abusar do meu amor, você vai perder o meu amor, essa não fez sucesso, mas a gente tocou aí, na íntegra. O que eu posso dizer também, nos anos 80, apenas, João, ela foi backing vocal de um cara que a gente, o João parece que ouviu falar, me disseram que o João ouviu falar semana passada, um cara chamado Stevie Wonder. Ah, vê. Então, tem futuro. Tem, um cara tem futuro, pois é. Ela pode ser ouvida nas cenas sonoras de filmes como Zohan, O Agente Bom de Corte, com Adam Sandler, e de uma novela brasileira oitentista, Bebê a Bordo. Ah, também tem um filme, um drama com comédia romântica chamado Michael e Donna, Um Verdadeiro Amor. Eu acho assim que algumas canções ela lembra uma mescla das vozes da Gladys Knight com a Candice Staten. O que eu posso dizer? 10 de maio de 2020, ou seja, há 6 meses e meio, ela faleceu de câncer. A Barry Wright faleceu de câncer. Ela vai dizer que ela foi uma das descobridoras de outro cara que a gente já tocou algumas vezes na rádio, que é o George McRae, do, né, Take Me Your Heart, Rock Me Baby, do Rock Me Baby. Ela faleceu com 66 anos. E na casa dela em Miami, e era muito amiga da Chaka Khan, e como eu falei, descobridora do George McRae. Ela também meio que descobriu um cantor que fez um certo sucesso na era disco, Peter Brown, fez arranjos também para Gloria Estefan, fez dueto com Alice Cooper e abriu shows do Bob Marley. Quer dizer, pensa só na carreira. E como eu falei, ela faleceu de câncer 10 de maio de 2020. Ela tinha apenas 66 anos. Vale dizer também, João, que ela, que nenhuma outra cantora que a gente gosta muito, Minnie Riperton, ela tem o que eles chamam em inglês de whistle register, que parece que em português é alguma coisa tipo registro de silvo ou registro de apito, que é aquele alcance agudíssimo, né, de pouquíssimas pessoas têm da voz humana, de que pode quase, literalmente, que pode quebrar vidro, né, quebrar cristal. Né? Ela tem, nessa canção que a gente ouviu, não rola isso, mas ela em algumas canções ela faz aquele mega agudo, né, que você sabe que dependendo até da intensidade, digamos assim, cachorros ouvem e humanos não. Verdade. É, pois é. Então, João, por favor, vamos tocar um trechinho aí do No Pain, No Gain, que é da virada de 87 e 88. Betty Wright, por favor. To come back to you, we're all entitled to make a mistake. We got to prepare for some heartbreak. I was earning my man while I was earning my man. Something you young girls might not understand. No pain, no pain, no pain, no pain, no gain, no gain, no. No pain, no pain, no pain, no pain, no gain, no gain. É, meu amigo, no pain, no gain. No gain, pois é. Até foi feito há uns anos, até um filme sobre fisiculturismo, parece que sobre... Eu até nem vi, mas tinha a ver também com esteroides, que era com The Rock e o Mark Wahlberg, e o nome era No Pain, No Gain, né? A partir dessa canção, claro que provavelmente existia a expressão antes, mas meio essa expressão nos Estados Unidos foi, tipo assim, virou parte do idioma, praticamente, lá nos Estados Unidos, né? Então, às vezes, o cara, né, daqui a pouco tá reclamando, tá trabalhando demais, fazendo muito exercício, daí se fala, né, no pain, no gain, ou seja, né, o preço para se chegar lá é sentir dor, é sofrimento. Dificuldade. João, vamos lá. Tava pensando aqui, vamos, por favor, para os anos 80, agora o link que o pessoal tava me perguntando, só um pouquinho, João, aí, falar pro Edmilson Santana, de Fortaleza, escreveu, ele perguntou, tá, e o link que tu falou que ia ter mais adiante, calma, eu falei que era nos anos 80, a gente vai entrar agora nos anos 80, vai ter um link com papo que a gente conversou com o nosso entrevistado, com o grande Eduardo Rata. Vamos lá, João, por favor? Vamos embora. From a distance I can see, the picture looks so clear to me. It's a vantage point, so few can hold the line. And patience held the key. Marco Antônio vai traduzir também e... o nome da música. Ele tá sempre na frente. Pois é, a gente tá nos anos 80, gente. O nome desse grupo, Survivor, canção de 83. Acho uma maravilha, essa canção não fez sucesso algum. Lá vai o nome. I never stop loving you. Ou seja, eu nunca eu parei de amar você. Tá? Isso aí. Pois é, essa canção maravilhosa não fez sucesso algum, que prova aquilo que a gente vive dizendo na rádio, né, que não tem muitas vezes nada a ver, muitas vezes é o lance de literalmente ou jabá, ou a canção ser lançada na hora certa, no lugar certo, mas pois é, essa canção aí de 83, eu nunca parei de amá-lo, ou amá-lo, né, aí já estava sozinho, é uma das 83, nome do grupo Survivor, aí tá o link, né, a gente falou de boxe, obviamente quando se pensa no grupo Survivor, se pensa no hit deles gigantesco, chegou em primeiro lugar nas paradas, Eye of the Tiger, né? Olho do Tigre, do filme que, na minha opinião, acho que até eu prefiro mais que o primeiro da saga Rocky, eu acho que é do Rocky 3, eu acho até que eu gosto mais de Rocky 3 do que do primeiro, mas ali, mas... só para falar um pouquinho da banda, né? Eu acho interessante que a voz a voz do vocalista aí da banda, né? Ele era vocalista nessa época, David Bickler, na minha opinião lembra uma mistura de tipo assim Peter Cetera com Steve Perry, né? Lembra um pouquinho, cara, o arranjo é mais pesado, mas na minha opinião lembra o Peter Cetera na época das canções mais movimentadas, né, do Chicago, do grande Chicago, uma banda que a gente adora, e também um pouquinho Steve Perry do Journey. Que eu posso falar? A gente vai tocar daqui a pouquinho a versão do demo, né, a versão de demonstração, a versão que foi feita, teste, que toca no filme Eye of the Tiger, mas não é que foi lançada em disco, ou seja, uma versão que a não ser que você tenha um filme em casa ou veja filme com frequência, você vai ver a versão oficial, não é que já vai tocar a versão demo, que tem até uns grunhidos de tigre, tudo mais, uma canção de 82, né, Eye of the Tiger. O que eu posso falar? Essa banda de rock, Survivor, começou em Chicago em 78, o criador da banda de rock foi o Jim Peterick, ele trabalhava com jingles na indústria publicitária do centro-oeste americano e foi apresentado por um manager, um road manager, né, um empresário, a pessoa que empresaria, no caso, viagens de tours de bandas, né? O nome do cara era Rick Wagon, ele apresentou o Frank Sullivan, que era um guitarrista, ao Jim Peterick, e daí eles se deram tão bem que em questão de uma hora de papo, eles decidiram, vamos fazer uma banda do tipo que a gente gosta, com uma pegada meio pesada, umas letras de impacto e uma quedinha pro pop, né? Mas sempre com uma guitarra forte. Daí, até 83, o vocalista era o David Bickler, e daí ele teve problema nas cordas vocais, nódulos, caiu fora da banda e substituiu pelo Jimmy Jameson, que é um cantor maravilhoso, que começou daí na banda de 84, ficou até acho que 89, até o Jimmy Jameson se apresentou no Brasil, também teve carreira solo, e faleceu há uns anos, então, até uma coisa muito triste. Mas o que eu posso dizer, o Stallone era admirador da banda, que não era tão conhecida, pelo menos fora de Chicago, fora de Illinois, e daí ele falou que ele queria algo na linha... ele gostava de uma canção chamada Poor Man's Son, da banda, mas ele queria alguma coisa na linha daquela canção do Queen, Another One Bites the Dust, né? E disse que tentou até que o Queen liberasse a canção para uso no filme Rock 3 e não conseguiu. Então ele encomendou para a banda Survivor e queria alguma coisa com aquela pegada, pelo menos no início. E daí nasceu Eye of the Tiger, que chegou ao primeiro lugar das paradas. Vale dizer também que o vocal da banda nessa época, né, o Bickler, ele caiu fora e depois já voltou para a banda algumas vezes. E a coisa mais pirada, hoje em dia, só o Frank Sullivan tá na banda e, com todos os outros integrantes, já entraram e saíram mais de 40 pessoas nos últimos 14 anos da banda. Então, quer dizer, é basicamente como se fosse só o nome e toda hora mudando de gente, já pararam várias vezes e já faz uns anos que não gravam. Deixa eu ver, posso dizer também, né, o Frank Sullivan, como eu falei, era o guitarrista original e é o único que permanece na banda, só que a banda, como eu falei, faz shows esporádicos. O grupo pode ser ouvido nas cenas de Rock 3, como eu disse, Karate Kid, né, Hora da Verdade, e Rock 4, só que no Rock 4 até chegou ao segundo lugar nas paradas de sucesso a canção Burning Heart, Coração em Chamas, o Coração Ardente, no caso, só que já era com o vocal Jimmy Jameson. Além desses filmes, também o grupo Survivor pode ser ouvido na série cômica Rei do Queens, um sitcom que eu adorava, né? King of Queens, nos desenhos animados Uma Família da Pesada e Os Simpsons. E originalmente a banda foi Frankie Sullivan, Jim Peterick, Danny Smith, David Bickler e Gary Smith. João, por favor, vamos tocar aí, por favor, a segunda canção aí, quer dizer, a canção que faz o link com o entrevistado, Eye of the Tiger, por favor. We'll be right back. Marco Antônio. E aí, pois é, a gente ouviu então a versão demo de Eye of the Tiger, chegou primeiro a versão oficial, que é a que toca, não a que toca no filme, mas que é praticamente, 90% começa aí, mas a oficial, que é a mais encontrada, obviamente foi lançada em disco e chegou ao primeiro lugar das paradas de sucesso em 82, quando o filme Rocky III foi lançado. Então, João, agradeço e vou tentar, que eu quero falar com esse Chiquinho também ao vivo. Na segunda, gente, o pessoal não sabe, na segunda-feira tem um momento lounge com o João pegando mais no, nos pés das pessoas com mais frequência, mas tem ali o Chiquinho, né, que foi do grupo do Sextês do João, vai estar. Já nessa segunda ele já vai estar, ou tem que esperar o lançamento? Como é que é? Eu não sei, eu vou conversar com ele, mas eu vou ver como é que está a agenda. Mas igual, tem o momento desse lounge, que o João às vezes toca também umas canções também raras, até versão ao vivo delas e tudo mais, faz uns testezinhos, umas trivias ali pra gente tentar adivinhar, mas eu vou tentar ali, só que não tenho certeza, mas na terça-feira que vem, com certeza a gente tá de volta. Muito obrigado, Rogério, tu é um sacana, viu, por ter ajudado lá, tá? Já, que isso, claro. Que isso, Marquinhos, que isso. Isso, eu acho bacana ser a risada blazer. Olha, pra você é o seguinte: go away, little boy. Como é que é? Como é que é? Não ouvi, como é que é? Go away, little boy. Ah, go away, little boy. Obrigado. Então, um beijo pra você. Tchau, Marco. Um abraço, João. Valeu, gente, pelo espaço. Até semana que vem. Um abraço. Até a semana. Tchau, querido. Tchau. Vai, Rogério. Você ouviu na Showtime o Marco de hoje. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Engenheiro de Som, Eduardo Vilela. Coordenação de Rede, Albert Martinen. Direção de Jornalismo, Carlos Brickman. Apresentação, João Alckmin. E Rogério Alcântara, que estará de volta comigo amanhã às 8 da manhã para mais uma edição do Prime Time. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.